ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail: falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Na sequência do programa Gramofone, pela Cultura AM de São Paulo, Dircinha Batista. O doutor me receitou um remédio bom de tomar. Três beijos antes do almoço, três beijos depois do jantar. O remédio não se quieta, é doce de se tomar. Qualquer dia, qualquer hora, não faz mal se abusar. O doutor me receitou o remédio bom de tomar. Três beijos antes do almoço, três beijos depois do jantar. O remédio não tem dieta, é doce de se tomar. Qualquer dia, qualquer hora, não faz mal se abusar. A bula traz explicado, produto nacional. Moreno tipo de atleta, solteiro medial. Seu beijo adicionado, traz certas doses de amor. Traz momentos de felicidade, afugenta a tristeza e a dor. Ai, o doutor me receitou um remédio bom de tomar. Três beijos antes do almoço, três beijos depois do jantar. Ah, o remédio não tem dieta, é doce de se tomar. Qualquer dia, qualquer hora, não faz mal se abusar. Explicado, produto nacional. Moreno, tipo de atleta, sou ser o meio ideal. Seu beijo adicionado, acerta os doces de amor. Traz momentos de felicidade, afugenta a tristeza e a dor. Ai, o doutor me receitou um remédio bom de tomar. Três beijos antes do almoço, três beijos depois do jantar. O remédio não tem dieta, é doce de se tomar. Qualquer dia, qualquer hora, não faz mal se abusar. Do trabalho. comprei a fantasia da Maria. Três dias vou guardar meu macacão. Vou fazer um baile de fundo na cidade, gozar na mocidade, desabafar meu coração. Ai, ai. Comprei a fantasia da Maria. Nos três dias vou guardar meu macacão. Vou fazer um bate fundo na cidade, guardar a mocidade e dar pra falar meu coração. Ai, ai, eu durante o ano inteiro vou escravo do trabalho. Eu tô feito bato mal. Ai, que mãos estranhas roubem a paz que a minha terra tem. Um dia as crianças voltarão a brincar nas calçadas das cidades distantes, além, muito além. Um dia festejarão o Natal sobre a neve, nas cidades distantes, além, muito além. Mas se o meu vale escurecer, se o meu céu turvar, Senhor, ajudai-me a cortar as mãos estranhas que roubarem a paz que hoje a minha terra tem. Alegre, mais feliz do que ninguém. Senhor, não deixai que mãos estranhas roube a paz que a minha terra tem. Thank you. Francisco Alves, de Davi Nasser e Erivelto Martins, prece de paz. Dupla verde e amarelo, de Antônio Almeida e Odemar Magalhães, escravo do trabalho. De Sinha Batista, de Max Bulhões e Chico Perdigão, receita de amor. Você me tentou e não gostava de mim. E pra quem foi que jurou o nosso amor não ter fim? Pra que você me tentou e não gostava de mim? E pra quem foi que jurou? Você nasceu pra sorrir, você nasceu pra zombar. Irmãs Pagãs de Assis Valente e Nelson Petersen, Pra Que Você Me Tentou, Isaurinha Garcia. Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Foi de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Até que o destino me fique com você, só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não é distância, é melhor juntarmos nossos cabos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando. Vivendo dessa maneira, não adianta não. Deixa de asneira, que eu não sou limão. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não. Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Foi de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino me deixe com você, só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não é distância, é melhor juntarmos nossos tragos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando. Vivendo dessa maneira. deixar de asneirar. Se eu não sou limão, não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não. Foi de colgar com conversa, você vai arranjando um modo de briga. Foi de palavra em palavra, você tá querendo é nos separar. Parece até que o destino não ficou você só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos tragos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando meus farrapos. Vivendo dessa maneira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira. Eu não sou limão. Me distrai, eu sei que ela não me quer, e talvez seja por isso eu gosto dessa mulher. É tão triste a minha sorte, coisa igual eu nunca vi. Com tanta mulher no mundo, foi essa que eu escolhi. Eu sei que ela me distrai, eu sei que ela não me quer, e talvez seja por isso eu gosto dessa mulher. É tão triste a minha sorte, coisa igual eu nunca vi. Com tanta mulher no mundo, foi essa que eu escolhi. Ela fez da minha vida um rosário de amargura. Nem eu mesmo sei porquê gostei dessa criatura. Ela é pobre, muito pobre, pobre, pobre, e não tem nada de bela. Ai meu Deus do céu, mas eu sou louquinho por ela. Eu sei que ela me despreza, eu sei que ela não me quer, e talvez seja por isso eu gosto dessa mulher. É tão triste a minha sorte, coisa igual eu nunca vi. Com tanta mulher no mundo, foi essa que eu escolhi. Ela fez da minha vida um rosário de amargura. Nem eu mesmo sei porquê gostei dessa criatura. Ela é pobre, muito pobre, pobre, pobre, e não tem nada de bela. Ai meu Deus do céu, mas eu sou louquinho por ela. Me despreza, eu sei que ela não me quer, e talvez seja por isso que eu gosto dessa mulher. É tão triste a minha sorte, coisa igual eu nunca vi. Com tanta mulher no mundo, foi essa que eu escolhi. Batuque no morro, ai, ai, ai. Pois o batuque é bom pra cachorro. não vai deixar a tal da conga, o francês já tá andando. Eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Não sabe batucar. Oi, franco americano vai deixar a tal da conga e o francês já tá no ré. Tocho de ver batuque no morro. Tocho de ver batuque no morro. Ai, ai, ai. Pois o batuque é bom pra cachorro. Pois o batuque é bom pra cachorro. Ai, ai, ai. Batuque no morro, bate de batuque no morro. Ai, ai, ai. Hoje o Linda Batista, de Russo do Pandeiro e Sarroriz, Batuque no Morro. João Petra de Barros, de Léa de Souza, Louquinho por Ela. Isaurinha Garcia, de Lúcio Alves e Haroldo Lobo, de Conversa em Conversa. Eu vou mandar prender essa nega risoleira que me fez uma falseza e me desacatou. Por que não lhe dei o meu amor? Isso é conversa pra doutor. E ela foi criar na roda da malandragem. Hoje vive com visagem. Eu sei que com essa negra não vou levar a mínima vantagem. E ela quebrou o meu chapéu de palhinha, de aguinha bem curtinha, e também rasgou o melhor que eu tinha. Quem me deu foi a Rosinha e a camisa de seda que comprei a prestação na mão do Salomão, por preço de ocasião que ainda não paguei a primeira prestação. Eu vou mandar prender essa nega risoleta que me fez uma falseza e me desacatou. Por que não lhe dei o meu amor? Isso é conversa pra doutor. E ela foi criada na roda de malandragem. Hoje vive com visagem. Eu sei que com essa negra não vou levar a mínima vantagem. Que me fez uma fofura e me desacatou. Por que não lhe dei o meu amor? Isso é conversa pra doutor. E ela foi criada na roda de malandragem. Hoje vive com visagem. Eu sei que com essa negra não vou levar a mínima vantagem. Luiz Barbosa, de Raul Marques e Moacir Bernardino, Risoleta. E assim, chegamos ao final dessa edição do programa Gramofone. Gravação, Sérgio Ribeiro. Edição e montagens, Emerson Ramos, Carlos Lima e Nivaldo Monteiro. Apresentação, Celso Brambila. O apoio de produção de Camila Camazano dos Santos. Seleção musical, Márcio Barker. A Cultura AM apresentou... Gramofone.